aquela colcha de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de sítio. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei você não se lembra dos dias amargos. Tu junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta tua vida alegre tens o que queres. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica estás vivendo, terás como agasalho colcha de sítio. Mas quando chegar o frio no teu corpo enfermo, tu hás de lembrar da colcha e também de mim.